periferia segue e agoniza, perdida na mira do mal. Onde não existe lei, não existe justiça, é só a lei da bala, é matar pra não morrer. Mas quem mata também morre, e agora, o que você vai fazer? Você tá num labirinto, num beco sem saída, onde você é o alvo, onde você tá na mira. O que você prefere na hora da verdade? Morrer como um guerreiro ou viver como um covarde? A vida é dura, eu sei disso, mas nem por isso você precisa escolher o caminho errado. Pior do que catar lixo na rua, ser escravo do serviço, aguentar a humilhação de playboy fila da puta, é você entrar no jogo sujo e cair na armadilha que eles te oferecem. Não seja só mais um favelado no caixão. Prove a eles que você é capaz de inverter a situação. É na hora da dificuldade que você se mostra guerreiro. Mas se você não conseguir, não esquenta não. Deus tá vendo o nosso sofrimento. E se a gente não alcançar a paz aqui, lá no céu a gente alcança. Firmão, truta, fica com Deus.